Hoje, o Ilustres Desconhecidos fala sobre os American Analog Set. Em 1995, Fort Worth, Texas. Após a separação dos Electric Company, Andrew Kenny, vocalista, guitarrista e compositor, juntamente com Lisa Rochman, teclista, e Mark Smith, baterista, gravam algumas sessões de improviso e resolvem formar uma nova banda. Após recrutar o baixista Lee Gillespie, dão ao quarteto o nome The American Analog Set, também conhecidos pela abreviatura AMAN Set. O som da banda, ao contrário da moda vigente, baseia-se bem mais nos tons quentes de teclados analógicos do que na angularidade das guitarras elétricas, à semelhança do que faziam os Stereolab do outro lado do Atlântico. Após o segundo concerto da banda, King Coffee dos Butthole Surfers assinou os American Analog Set pela Emperor Jones, subsidiária da sua editora Trans Syndicate. Lançou em 1996 o seu primeiro álbum, The Fun of Watching Fireworks, a que se seguiriam outros dois, From Our Living Room to Yours, em 1997, e The Golden Band, em 1999. Promovem estes álbuns em digressões com bandas como Mogwai ou Death Cab for Cutie. Thank you. Após o terceiro álbum, a teclista Lisa Rochman, peça fundamental no som dos Amanset, sai do grupo, mas a banda acaba por recuperar, contratando Tom Hoff para o seu lugar e acrescentando o guitarrista vibrafonista Sean Ripple. Em 2001, mudam de editora, passando para a Tiger Style, e lançam nesse mesmo ano o seu quarto álbum, Know By Heart, mostrando um som mais chegado ao comum indie rock. Enquanto isso, a Emperor Jones reúne as sobras do baú numa compilação editada no mesmo ano, chamada Through the 90s. Em 2002, Andrew Kenny muda-se do Texas para Nova York para fazer um doutoramento, mas a banda mantém-se ativa. Fazem uma digressão com os Her Space Holiday, editam um EP de remisturas e em 2003 lançam o segundo álbum pela Tiger Style, o seu quinto no total, intitulado Promise of Love. Em 2005, após rumores que a banda se iria separar, é editado pela Arts and Crafts o sexto álbum da banda, Set Free, acompanhado de um comunicado de que, por indisponibilidade dos elementos, os Amanset poderiam não voltar a tocar ao vivo. Com efeito, a banda dá o seu último concerto em abril de 2006, estando até hoje em stand-by. Entretanto, Andrew Kenny colaborou com bandas como os Broken Social Scene ou The Album Leaf, entre outras, tendo formado uma nova banda, The Wooden Birds, que já conta com 2 álbuns editados. Thank you. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os American Analog 7. Até à próxima.